noite, boa noite, boa noite, boa noite! Obrigado, meu nome é Thiago, isso aqui é a aparelhagem Mal Que Espanca. Eu tô rodando pelo Rio, por São Paulo e outros estados, divulgando meu novo álbum que se chama Cor de Abóbora. E chamei alguns amigos para participar. Estão aqui Joe Clown, vem aqui na frente. Letícia, Marcelo Leite e Virjaus. Espero que vocês gostem. E o microfone está aberto, quem quiser pegar e falar um versinho. Aqui em cima também, ó, tem o livro da Florbella Spank. Se não tiver nada na cabeça, se quiser mandar, é só mandar. E antes de começar, tem uma reza que se faz. Eu vou pedir para a gente saber de começar. Então oremos, né? Tenho o máximo de respeito aos b-boys, bailarinas, coreógrafos e charmeiros. Mas hoje vim falar de uma entidade que se preocupa com as danças insignificantes. Esse é o Deus da Pequena Dança. O Deus da Pequena Dança abençoa aqueles que escutam uma canção no coletivo apertado, batendo os pés, marcando o tempo e batendo a cabeça discretamente. O Deus da Pequena Dança está do lado do motorista que utiliza o volante do carro para batucar parado no sinal ou no engarrafamento. O Deus da Pequena Dança está espiando aqueles que cantam no chuveiro, pois música é vida e vida é em qualquer lugar. Ele ama aqueles que tocam violão à noite, sentado em calçadas infinitas, em subúrbios infinitos. O Deus da Pequena Dança está nas rodas de hardcore e punk. Sabe aquele roqueiro velho no meio da roda, que se move lentamente e ninguém consegue desferir um soco nele e parece que ele está em transe? É ele. Ele está com você quando caminha com seus fones, que de tão enfiados na orelha, quase alcançam o meato acústico. Ele habita academias, mas apenas quando se malha por prazer e não por estética. Ele dança com você na rave, quando se sabe dançar sem a necessidade de balas e doces. O Deus da Pequena Dança afugenta os monstros quando você nina o seu filho e estará presente na galera pulando e celebrando o gol. O Deus da Pequena Dança está nos rituais tribais, nas celebrações matrimoniais e em todos os lugares onde as pessoas dançam para celebrar a felicidade ou afastar a tristeza. Mas você nunca dançou com ódio de verdade? O Deus da Pequena Dança habita entre os espaços de duas pessoas no melhor estilo Martin Buber, no melhor estilo peer-to-peer, mas ele entende que nem todos mais têm força para dançar. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Thiago Malta.